eu sou uma armadilha. Banda QM. Eu sinto muito, mas estou saindo dessa relação. Porque ao seu lado eu percebi que nada sou. Eu me cansei de lutar uma guerra em vão. Te digo, tem pé que vem tocando para mim.